só tem que começar de aqui novembro. Aqui é Nego Lee. Não vou esperar de ninguém, não. Direto no horizonte, um salve minha quebrada. Peço paz na humildade pelos meus camaradas de verdade. Sempre a atividade vagabundo, sangue bom, vacilão, eu já conheço, eu não confundo. Um salve pros manos que representam o TNH, tudo novo horizonte. É só favela e tá no ar. Meu rap representa o que acontece no cotidiano. Nós tamo aí nesse corre demiliano. Eu sei que tem comédia que não me leva a sério. Ao invés de somar, fica falando sem critério. Eu não fico de besteira usando meu rap de zoeira. Tem um otário pensando que a gente tá de brincadeira. Mas graças a Deus tem os mano que volta a fé. Por isso eu tô de pé na fé, assim que é. Vinícius é meu nome, sobrenome é Xavier Ribeiro. Mano, o Marcelo tá aí, é meu parceiro. Nós somos os primeiros, isso que eu posso dizer. Dessa quebrada começar a cantar rap e fazer a caminhada. Também os manos que tava com nós. Não esqueço, não desmereço quem soltou a voz. Falamos do Marcelão, falamos da Marantina, da Rua 40, falamos daqui de cima. Ainda lembro quando não tinha rua asfaltada. Mas só que o descaso ainda está por toda a parte na quebrada. Tipo, parte alta, parte baixa. Pra nós não é comum da forma que você acha. Mano, eu vou dizer, o barata que é louco. De vez em quando, escuto o eco dos pipocos. Será que isso foi tiro? Sempre alguém pergunta. De dentro do barraco, lá fora a gente escuta. Na luta, pela Nego Livre todo dia. Na correria, calamidade, ironia. Mano, que veio de longe com muita ideologia. Pra nossa satisfação, que faz parte da família. Salve TNH, a sigla é de rua. Foi graças a isso que foi assim que começamos. Representar o nome da sigla, que nas antigas foi o crime na favela. Hoje não, então se liga. Pra quem se identifica, sabe o que significa. É tudo novo horizonte, é tudo novo horizonte. Tudo novo horizonte. Salve os crias que estão novo horizonte. Se foi no que você não esqueci, tudo novo horizonte. É tudo novo horizonte. E aí, Vinícius? É nóis, toma certo. Deixa eu mandar uma ideia aqui sobre o novo horizonte. Assim como quem nasceu lá, sou natural de BH. Até o ano de 93 morei no Morro Alto. E pá, subi pra cá, era Santa Cruz e já. Na época que ainda nem tinha o TNH, nem o bairro tinha nome, não era Novo Horizonte. Não tinha Santa Maria, nem Mônaco, nem de longe. A terra que era asfalto, ônibus só no Morro Alto. Josefina eu vi ser construída aqui sem muro alto. Esse lugar define como uma favela tipo bairro. Mas ó, periferia cria monstro e não otário. O som manifestou e melhorou quem lutou. A vida não parou e o tempo não estacionou. Eu mando nesse clima pra rua, meu irmão, confira. Que TNH quem for na pista, então me liga. Na esquina tem comércio de cocaína, não despista. Cê sabe bem que é das antigas na rima. Calamidade, ironia. É nós mandando salve direto daqui de cima. Clébia, nós, Hermes, acabou de passar aí. Zé tá alombrado, nós temos um chá, hein? Ih, ô Breno, se o Zé me pulou em mim mais cedo, eu indo ralar aí, mano. Você tem que vir mó tiração aí. Pra quem pensa que nós aqui só sabe falar de Novo Horizonte, agora vai escutar. Mas antes de criticar, venha ver como vivemos aqui no TNH. Pra saber por que dizemos, de um lado é os barracos, do outro é residência. Gerando a diferença entre as convivências, os pontos de referência na quebrada inteira. Vai escola, igrejinha, mercearia, pequena, o que era de cerca. Agora eu vejo muros, barracos de telha, virou laje com trabalho duro. E mais um cômodo foi construído em cima, até hoje eu lembro também. Como era o Josefina, todos no horizonte, lá de baixo ou lá de cima. Vivia a mesma rotina de sempre os caracola. Na quadra da escola, sempre pra jogar bola. Os mano tem que fazer de fora, ali é o que rola. Se tiver bacalhação, também rola confusão. Alguém vai sair na mão e fica irmão contra irmão. Mas apesar de como é, eu considero um bom lugar. TNH representa quem tá do lado de cá. Eu já vi muitos perguntar o que a sigla representa. O que significa TNH quando comenta nas paredes, nos muros, tá com pichação. Quem não viu a sigla TNH é só prestar atenção aqui na área. Eu sei que é assim, na entrada da garagem até no Senhor do Bonfim. Falar ruim daqui, eu não faço o contrário. Pois a gente representa, mostra que é necessário. Soltar papagaio, jogar bolinha de gude. Quando chega é vulgar, que também é tradição. Como sempre eles estão, lá onde era o barranco, em cima da laje, na magoelagem preto junto com branco. Eu também vejo o sentido CT do galo. É perto daqui, nesses lugares que eu falo. Eu vou mandar um salve pra Alameda do Jazim, Alameda dos Brilhantes, Alameda Magnólia, enfim, aqui. E aí, Vespasiano? Aqui. E aí, Vespasiano? Aqui. E aí, Vespasiano? Aqui. E aí, Vespasiano?